Pour Chanel. Na pegada de Dona França, nomes de RS13 Produções. Ontem me falou, não pude acreditar. Cê tá ficando com ontem, menos de um mês arrumo meu lugar. Foi beijando outras bocas, fácil de mim se não vou te encontrar. Tô assim não feito um burro, te amo demais e não vou suportar. Só sei como é difícil, eu tô arrastando meu chifre no chão. E ouvindo os motos me rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai, você já virou meu vício. Eu não controlo meu coração, você não vale nada. Mas quero te amar, é só você me chama. Eu pego meu carro, falo na sua casa, a gente se acaba. É só você me chama, e é só me chama. Que eu esqueço tudo, eu me entrego tudo, é rama acaba. É só você me chama, ah, pego meu carro, falo na sua casa, a gente se acaba. É só você me chama, e é só me chama. Que eu esqueço tudo, eu me entrego tudo, é rama acaba. É só você me chama. Minha fotógrafa estourada, Letícia Gomes. Italo França, voz. Alguém me falou, não quis acreditar. Cê tá ficando com ontem, menos de um mês arrumo meu lugar. Foi beijando outras bocas, só esse mês não vou te contar. Tô assim não feito um louco, te amo demais e não vou suportar. Só sei como é difícil, eu tô arrastando meu chifre no chão. Me ouvindo os motos me rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai, você já virou meu vício. Eu não controlo meu coração, cê não vale nada, mas quero te amar. É só você me chama. Eu pego meu carro, falo nossa casa, a gente se acaba. É só você me chama, e é só me chama. Que eu esqueço tudo, eu me entrego tudo, é rama acaba. É só você. Eu pego meu carro, falo nessa casa, a gente se acaba. É só você me chama, e é só me chama. Que eu esqueço tudo, eu me entrego tudo. Só no sax.